Pasta 23. Faixa 1. Encontro 21. Tubarões e parentela. Da assassina inocência do mar. O contexto do poema de Yeats era bem outro, mas não tem jeito. Essa frase sempre me faz pensar num tubarão. Assassino, mas inocente de crueldade deliberada, apenas buscando seu sustento como talvez a mais eficaz máquina de matar do mundo. Conheço pessoas cujo maior pesadelo é o grande tubarão branco. Se o leitor for uma delas, é capaz de nem querer saber que o tubarão miocênico, Carcharocles megalodon, era 3 vezes maior que o grande tubarão branco, com mandíbulas e dentes proporcionais ao seu tamanho. Meu pesadelo recorrente, já que cresci como um contemporâneo exato da bomba atômica, não é um tubarão, mas um imenso avião preto, futurista, de asa delta, todo eriçado com lança-mísseis de alta tecnologia, enchendo o céu com sua sombra e meu coração com maus presságios, uma forma quase igual à da raia jamanta. A forma negra que sobrevoa rugindo o arvoredo em meus sonhos, com suas 2 torres de tiro tão enigmaticamente ameaçadoras, é uma espécie de prima tecnológica da manta Birostris. Sempre achei difícil aceitar que esses monstros de 7 metros são inofensivas criaturas que com suas guelras filtram da água o plâncton de que se alimentam. Além de tudo, elas são lindas. E quanto ao peixe-serra? Que diabos é isso? E o tubarão-martelo? Os tubarões-martelo às vezes atacam pessoas, mas não é por isso que eles podem invadir nossos sonhos. É pela bizarra cabeça em T, os olhos mais separados do que se esperaria fora da ficção científica, como se esse tubarão houvesse sido desenhado por um artista com a imaginação turbinada por drogas. E o tubarão raposa, Alopias, não é outra obra de arte, outro candidato para um sonho. O lobo superior de sua cauda é quase tão longo quanto o resto do corpo. Os tubarões raposa usam a prodigiosa pá da cauda primeiro para tanger a presa e depois para matá-la a trompaços. Conta-se que um tubarão raposa, importunado por um pescador num barco, decapitou um homem com um só golpe de sua formidável cauda. Os tubarões, raias e outros peixes cartilaginosos ou condrictes juntam-se a nós no encontro 21 há 460 milhões de anos, nos mares que banhavam as terras gélidas e áridas do Ordoviciano Médio. A diferença mais notável entre os novos peregrinos e todos os demais vistos até agora é que os tubarões não têm ossos. Seu esqueleto é feito de cartilagem. Nós também temos cartilagens para finalidades específicas, como revestir as articulações, e todo o nosso esqueleto começa como cartilagem flexível no embrião. Depois, a maior parte se fixa graças à incorporação de cristais minerais, sobretudo fosfato de cálcio. Com exceção dos dentes, o esqueleto do tubarão nunca sofre essa transformação. No entanto, seu esqueleto é muito rígido e pode cortar nossa perna com uma única mordida. Os tubarões não possuem a bexiga natatória que contribui para o sucesso dos peixes ósseos e muitos precisam nadar continuamente para manter o nível desejado na água. Sua flutuação é auxiliada pela ureia, matéria excrementícia que ele retém no sangue e pelo óleo abundante em seu grande fígado. A propósito, alguns peixes ósseos usam óleo em vez de gás na bexiga natatória. Se o leitor for tão temerariamente afetuoso a ponto de afagar um tubarão, sentirá que toda a pele dele parece uma lixa, pelo menos quando alisada contra pelo. Ela é revestida de dentículos, pequenas escamas afiadas e parecidas com dentes. Não só essas formações se parecem com dentes, mas os formidáveis dentes dos tubarões são eles próprios modificações evolutivas dos minúsculos dentículos. Quase todos os tubarões e raias vivem no mar, embora alguns gêneros se aventurem em estuários e rios. Em Fiji, eram comuns os ataques de tubarões a humanos em água doce, mas isso foi quando os humanos eram canibais. Comiam apenas a carne de primeira e jogavam todo o resto nos rios. Parece que os tubarões subiam o rio atraídos pelo cheiro das sobras dos banquetes canibalescos. Quando os europeus chegaram, deram fim ao canibalismo, mas, ao mesmo tempo, trouxeram inadvertidamente novas doenças contra as quais os fijianos não tinham adquirido imunidade. Os corpos das vítimas das doenças também eram descartados nos rios e, assim, os tubarões continuaram a ser atraídos. Atualmente, não se jogam mais corpos nos rios, e com isso os ataques de tubarões também diminuíram. Ao contrário dos peixes ósseos, nenhum tubarão jamais mostrou qualquer inclinação a vir para a terra firme. Os peixes cartilaginosos dividem-se em dois principais grupos: as esquisitíssimas quimeras ou peixes-ratos, que não são numerosas o bastante para compor uma parte significativa da fauna, e os tubarões, raias e ragídeos, que o são. As raias e ragídeos são tubarões achatados. Os pequenos tubarões, conhecidos em inglês como dogfish, não são tão pequenos assim. Não existe tubarão do tamanho de um guaru. O tubarão anão com espinhos, Squalulus laticandus, cresce até 20 centímetros. O tubarão-baleia, Rincondon typus, pode chegar a 12 metros de comprimento e pesar até 12 toneladas. Assim como o segundo maior tubarão, o tubarão-frade, Cetorhinus maximus, e as maiores baleias, o tubarão-baleia alimenta-se de plâncton. O Carcharocles megadon, já mencionado como protagonista de pesadelos, não era, usando um eufemismo calculado, do tipo que se alimenta de plâncton. Esse monstro miocênico tinha dentes, cada um deles maior do que o nosso rosto. Era um predador voraz, como a maioria dos tubarões atuais, que tem encabeçado as cadeias alimentares dos oceanos por centenas de milhões de anos, com relativamente poucas mudanças. Se as raias jamanta figuram nos pesadelos como bombardeios, o papel menor do jato de caça de decolagem vertical poderia ser desempenhado pelas quimeras, também conhecidas como peixes-rato ou tubarões-fantasmas. Esses estranhos peixes de águas profundas compõem a classe dos holocéfalos, cabeça inteira, enquanto todo o resto dos peixes cartilaginosos, tubarões e raias juntos, pertencem aos elasmobrânquios. As quimeras podem ser reconhecidas pelas inusitadas coberturas das guelras, que envolvem completamente as guelras separadas, dando-lhes uma única abertura para todas. Diferentemente dos tubarões e das raias, nas quimeras a pele é lisa, ou seja, não é coberta por dentículos. Talvez seja isso que lhe dá a aparência fantasmagórica. A semelhança com um avião de pesadelo deve-se ao fato de que sua cauda não é proeminente e elas nadam voando com as grandes nadadeiras peitorais. Existem apenas cerca de 35 espécies vivas de quimeras. Por mais bem-sucedidos que sejam os tubarões, e por um tempo espetacularmente longo ainda por cima, os peixes teleósteos o superam em 30 vezes no quesito do número de espécies. Houve duas principais irradiações de tubarões. A primeira ocorreu profusamente nos mares paleozoicos, em especial durante o período carbonífero. No começo da era mesozoica, a era dos dinossauros terrestres, o prolongado domínio dos tubarões tinha chegado ao fim. Após uma calmaria de cerca de 100 milhões de anos, os tubarões fizeram outro retorno triunfal no Cretáceo e assim continuaram até o presente. Um teste de associação de palavras que mencione tubarão muito provavelmente suscitará a resposta mandíbulas. Por isso é pertinente que o Concestral 21, talvez o nosso 200º-milionésimo avô, seja o ancestral mais antigo de todos os vertebrados que possuem verdadeiras maxilas, os gnatostomados. Gnatos em grego significa maxilar inferior ou mandíbula, e isso é especificamente o que os tubarões e todo o resto de nós temos em comum. Um dos triunfos da anatomia comparativa clássica foi demonstrar que as maxilas evoluíram de partes modificadas do esqueleto das guelras. Os peregrinos que se juntarão a nós em seguida, no encontro 22, são os vertebrados sem mandíbulas, ou agnatos, bem dotados de guelras, mas sem o maxilar inferior. Outrora numerosos, variados e fortemente encoraçados, os agnatos hoje estão reduzidos às anguiliformes lampreias e aos peixes bruxas.